tio, dá licença, nós não quer vantagem. Eu quero amizade, irmãos de lealdade. Chega de traição, de conspiração. Morrão não é isso não, vem comigo doidão. No capela é aquilo, cê me entende doido. Sereno ajuda, nós correr pelo ouro. De pé ou de moto, nós cola no gás. Fala aí pros boyzão que nós já sofreu demais. Demorou, vamos embora, minha cota é agora. Quem aqui me ajudou? Zoião sai fora, Mary Jane me ilude. Cabelo loiro, no desbaratino, chama de tesouro. Cê não vai corromper porque a vida me ensina. Um pra família, dois lá guerrilha. Um sorriso inocente, meu pivete me chama. Coração não é de pedra, vida louca ama. Minha mente viaja por aí afora. Sonho azul, calu, nós tá pronto pra glória. Na madrugada eu vejo, cerejeira é lindo. Lá no morro meu filho deu os primeiros passinhos. Não é vergonha pra mim, eu moro desse lado. Aonde não tem prédio, os carros não é blindado. Coração acelera, o sorriso no rosto. Filho do sofredor, é o poeta do morro. Ouro em segundo, muito amor em primeiro. Meu filho comigo, até o fim eu desejo. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Vem com nós, nego. Escuta o som e dança. Abençoado por Deus, as crianças cantam. Deus me ajude a sair do veneno. No tempo sereno, o morrão tá sofrendo. Eu também sou escravo de um restaurante. Na madrugada deseja um vinho frisante. Toca o celular, o Rafael tá ligando. Cleiton, vem logo, o show já tá começando. Tem uma pá de parceiro, o som em alta voltagem. Coração de vagabundo sabe o que é verdade. O sofrimento ajuda a enxergar o que é certo. No olhar eu descubro que os covardes tá perto. Dinheiro pra nós! Demorou, eu quero minha mulher e meu filho. Acordei no castelo, olha só que firmão que nós pode sorrir. O sol nasceu, rapaz, pra você e pra mim. Na favela é aquilo, ó, ninguém é ninguém. O rolê no domingo, eu quero também. O morrão tá aqui e os doidos escutam lá. O sofrimento faz nós sorrir e chorar. Infelizmente é assim, então vamos viver. Dinheiro é pouco, né? Não fazer o quê? Na tela mostra as perversas lindas. Fala sério, menina, tô sem, tira a calcinha. Henrique doido, risca aí pra eu ouvir. O sol brilhou aqui na M-Boy Mirim. Nós só quer sorrir e escutar nós lá. Fazer os loucos daqui, escutar e pular. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Muito amor eu quero e uma taça de vinho. Minha mulher e meu filho, minhas irmãs e sobrinho. Meu pai e minha mãe, capela estoura champanhe. Os verdadeiros não caem. No meio do sofrimento, um momento de riso. Eu não vejo, mas sinto, sei que Deus tá comigo. Quem sou eu? Quem é ele? Quem é aquele? Quem é ela? Quem é aqui no meio de nós? Descobre quem é o esquema, quem tá de buchicho. Quem é o milharal? Cê tá no certo ou errado? Mesmo assim fala mal, tá na maldade porque trago o som louco do morro. Eu chego e canto de novo, um por amor, dois por ouro. Alcatéia eu digo, o sofrimento ajudou. Eu e o Fábio enxergou, os verdadeiros ficou. Na subida do morro é diferente, os verdadeiros não caem. Escuta o som e aprende. Eu canto com coração, de pé descalço no barro. Se for possível eu canto lá no morrão, lá no alto. Cleito Revolução, FBO, Alcatéia, Cerejeira, São Pedro, Bombeiro e Capela. Ei Joe, o fechamento ensina. Se não aguentar o meio, faz salão com as meninas. Muito obrigado, meu Deus, de coração demais. No meio do sofrimento, os verdadeiros não caem. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro. Os covardes se escondem, o sol nasce de novo. Os verdadeiros não caem. Novo dia no morro.